7 horas. 93.7. Amadora, Lisboa. Central FM. Informação. Olá, vamos à informação. A Câmara Municipal de Sintra tem abertas as candidaturas para o Prémio Nacional de Artes do Espetáculo Maria João Fontainhas 2026, uma iniciativa que apoia a criação artística contemporânea nas áreas das artes performativas até 30 de junho. O prémio resulta de uma parceria com o João de Oliva, Centro de Difusão Cultural em Sintra, e destina-se a projetos originais nas áreas do teatro, dança, marionetas, música ou caráter transversal a esta áreas redigidas em língua portuguesa. O metro de Lisboa vai ter um piquete de assistência às 22 escadas rolantes e 6 elevadores das estações Baixa Chiado e Aeroporto. A empresa adjudicou um contrato que inclui, além desse piquete, 24x7 assistência técnica para manutenção completa dos equipamentos mecânicos das duas estações. O Museu Bordalo Pinheiro apresenta uma nova exposição de longa duração, com cerca de 400 peças, que mostram uma visão contemporânea da obra de Rafael Bordalo Pinheiro. A exposição integra uma parte dedicada ao Zé Povinho, a personagem satírica mais conhecida do autor, criada há 150 anos. O Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, que celebra 60 anos de história, afirma-se como uma resposta essencial às necessidades de reabilitação e uma referência construída a partir do território. A Biblioteca José Régio promove uma exposição de pintura e expressão artística na Amadora. Pode ser visitada até ao final do mês, entre as 9h30 e as 17h. E estão abertas, até dia 27 de fevereiro, as candidaturas para adesão ao cartão Amadora 65+ Empresas. Este projeto do município proporciona o acesso a bens e serviços com condições essenciais para os séniores, através de uma rede de empresas parceiras. Ficamos por aqui quanto à informação. Seguimos juntos na Central FM 93.7. Informação. Central FM. Das 7 às 10. Manhãs de Rádio. Central FM, bom dia. Manhãs de Rádio, vamos até às 10 da manhã. Esta é a primeira parte com as canções que não...